violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Alexandre Schubert, Wellington Gomes, Anderson Viana e Paulchino Nunes Filho. A cada tanto recebemos mensagens de e-mail contendo o texto de algum crítico anunciando que a arte contemporânea está em declínio, que o cerebralismo dos compositores levou-os a um beco sem saída, que não há mais a grandeza de aspirações dos grandes mestres do passado, etc, etc, etc. Eu entendo, mas essa é uma visão amadorística e provinciana. Não consta que os maiores compositores em atividade, como Boulez, Carter, Birtwistle, Adès ou Rim, estejam passando por uma crise de linguagem ou escrevam música só como se fosse um joguinho mental. O problema é o Brasil, que está totalmente alheio ao que se passa na música contemporânea. O nosso país é um dos pontos de partida menos promissores para quem quer deixar uma marca permanente como compositor. O treinamento dos compositores em potencial é deficiente, tardio e não é focado na veia criativa dos estudantes. Os grandes mestres contemporâneos são ouvidos raramente, discutidos ainda menos e nunca interagem com a produção local. Os poucos eventos de música contemporânea trabalham no fio da navalha com orçamento exíguo e prazos idem. Como resultado, temos um painel distorcido ao invés de uma amostragem crítica. Enquanto Thomas Adès já era um nome estabelecido na Europa aos 23, 24 anos de idade, aqui há poucos compositores minimamente treinados nessa idade, quanto mais com uma linguagem formada. Realmente é um pouco cruel esperar um repeteco da grandeza dos compositores do passado num ambiente tão inóspito. Os compositores jovens aqui têm de trabalhar com o que têm. Isso é terreno fértil para o ecletismo. A compositora Marisa Rezende juntou um bando de alunos interessados em música contemporânea para formar um grupo em forma de laboratório para compositores, que tinham de escrever para formações inusitadas para conseguirem se ouvir. Desse grupo saiu ao menos um compositor bastante sólido, que é Alexandre Schubert. Alexandre Schubert é violinista de formação e de profissão. Nascido em Minas Gerais, mas criado no Rio, ele estudou na escola Vila Lobos e mais tarde na UFRJ. Ele tem conseguido projeção considerável como vencedor de uma infinidade de bolsas e concursos de composição e o contato direto com os músicos mantém um fluxo constante de encomendas. Ele também faz parte do grupo Prelúdio 21, que é composto por compositores que se juntaram mais com um sentido de colaboração mútua que por afinidade estética. Os cinco instantes para violão formam uma espécie de suite, onde a primeira e a terceira peça são em forma de estudo, a segunda e a quarta são estudos de atmosferas e texturas, e a última, Dança dos Vagalumes, se deleita em irregularidades métricas. Thank you. Ouvimos de Alexandre Schubert Cinco Instantes, Simples Prelúdio, Canto, Interlúdio, Paisagem e Dança de Vagalumes, ao violão Armildo Uzeda. Alexandre Schubert diz que gosta de trabalhar com harmonias quartais, ou seja, baseadas nos intervalos de quartas, que é a afinação das cordas soltas do violão. Ele tenta combiná-las com um certo grau de instabilidade tonal, onde cada fragmento traz a possibilidade de um centro tonal que sempre escapa, criando uma sensação de mutabilidade. A sua suíte para violino e violão, Cidades das Águas, é um bom exemplo disso. Ela tenta tecer comentários sonoros sobre a região mineira conhecida como o Circuito das Águas. Os movimentos são Prelúdio, Cambuquira, Lambari, Caxambu e São Lourenço. Thank you.

Ouvimos de Alexandre Schubert a suíte Cidades das Águas para violino e violão, com os movimentos Prelúdio, Cambuquira, Lambari, Caxambu e São Lourenço. Ao violino, o autor Alexandre Schubert e ao violão, Armildo Uzeda. As duas obras com violão de Alexandre Schubert trazem uma certa homogeneidade de linguagem, mas ele é às vezes criticado por suas obras não se parecerem muito umas com as outras. Esse é o preço do ecletismo. Ecletismo em si não é um problema, afinal Bach era um compositor eclético. Um compositor forma sua estética tanto por eliminação quanto por afinidade. Ele tende a rejeitar com veemência o que não lhe atrai para conquistar o mérito de uma marca registrada instantaneamente reconhecível. Quando isso não ocorre, é natural que o compositor se sirva de um suporte externo. É o que tem feito o mineiro Andersen Viana. Ele teve sua formação musical com seu pai e mais tarde em Belo Horizonte, na Itália e na Suécia. Ele também é um vencedor carimbado de vários prêmios. A imaginação musical de Viana, que opera tanto no presente quanto no passado, não o permite se enquadrar confortavelmente na música contemporânea mais ortodoxa. Ele definitivamente brilha quando escreve música incidental para teatro ou cinema. Na sua única peça para violão solo, ele ataca de nacional na lista e obtém um excelente efeito instrumental. Thank you. de Andersen Viana, Baião Lunar. Ao violão, Eva Fampas. A preocupação nacionalista ainda é muito forte nos compositores brasileiros, o que é natural à luz da rápida dissolução da cultura rural e do estabelecimento de um cenário cultural dominado pela música comercial. Mesmo fora do país, parece que há uma certa expectativa meio sincopada demais da nossa música de concerto. Alguns compositores têm convivido bem com esses limites e parecem até ter sua criatividade estimulada por eles. Parece ser o caso de Wellington Gomes, um baiano nascido em Feira de Santana em 1960, formado na Universidade Federal da Bahia, onde agora é professor, além de atuar como violista orquestral. A sua única obra para violão, Rondando, foi composta recentemente para o virtuoso Mário Ulloa. Com uma linguagem harmônica coesa, ele consegue conjurar a atmosfera sufocante da música ritual afro-baiana. Thank you. ouvimos de Wellington Gomes, rondando ao violão Mário Ulloa. Essa preocupação de reinventar o nacionalismo é compartilhada pelo carioca Paulchino Nunes Filho. A sua peça para violão Suarabacti é construída a partir de princípios rítmicos, melódicos, harmônicos e tímbricos próprios da bossa nova. Eles são misturados e permutados através de um processo semelhante à interpolação gramatical de consoantes por corruptela, que se chama Suarabacti, que é o título da peça. Naturalmente, esses processos são adaptados à natureza puramente musical dos eventos através de técnicas de serialização.